começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando mais uma vez, Mundo Sertanejo está no ar. Desde já o meu muito obrigado. Eu estou sempre muito feliz porque nós estamos juntos aqui neste programa que é meu, é seu, é nosso. Mundo Sertanejo está no ar. Quem canta bonito abrindo este programa para os apaixonados, para os enamorados do Brasil inteiro, Eduardo Costa, Enamorado. Sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Muito bem, Eduardo Costa abriu este programa cantando muito bem essa música lindíssima, né? Enamorado. Um abraço a todos vocês, amigos, aí de Vila Nova dos Martírios, no Estadão do Maranhão. Odinei Rodrigues, todos vocês, amigos, da Rádio Líder FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado aos ouvintes, um beijo no coração de todo mundo. Vamos para Porto Franco, no Estadão do Maranhão, onde nós temos a Rádio São Francisco FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, André Chaves, a todos vocês da equipe, muito obrigado. Aos programadores, locutores, e diretores, né, de todo o Brasil, o nosso abraço carinhoso. Valeu, Porto Franco, pela audiência aí no Estadão do Maranhão, muito obrigado, viu? Meu amigo Neonelo Sanfoneiro, em Mojimirim também, não perde nosso programa, ele tá no Facebook lá muito feliz, tocando sanfona com a sua família, muito legal, né? Valeu, Leonelo Sanfoneiro!

Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Fanny Salles, pede alô para os seus papais aí em Itaiobeiras, Estadão de Minas Gerais. Vamos até São João do Paraíso, minha querida Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Jéssica, a todos vocês amigos ouvintes, a Nath Pereira, a Liliane de Souza, a Lidiane Souza, né, ouvintes da Paraíso FM, a minha querida, a família da Silvana Machado, aí no sítio, né, todos ligados, os papais, os titios, a irmã Marlene Machado, todos vocês, enfim, ligados no nosso programa Mundo Sertanejo pela rádio Paraíso FM. Um abraço, Valmiro Gomes, Neilza, quero você pra mim, é sucesso aí também na programação local da rádio. Muito obrigado. Vamos pra Ilicínia, Rádio Rainha da Paz, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Minha querida Keila Cristina, todos os nossos ouvintes aí de Ilicínia, muito obrigado, viu? Valderlino, Miguel, todos vocês da equipe da Rádio Rainha da Paz FM, exibindo o nosso programa. Vamos até Salinas, nós temos a Rádio Cultura FM em Salinas, Nova Matrona, a todos vocês aí de Nova Matrona, Salinas, ouvintes do nosso programa pela Rádio Cultura FM. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? É, minha querida Durvalina Antunes, o Cirilo, todos os amigos, a Rita, a Anália Lagoa, todos os nossos amigos, a Iraci, aí em Vilhena, Rondônia, ouvintes da Rádio Vilhena AM, exibindo o nosso Mundo Sertanejo com muito sucesso. Marcos Henrique e Gustavo cantam pra vocês aí, pro Brasil inteiro. É aí que a saudade machuca. Brilham demais e as lembranças não te deixam em paz, e você se vê sem saída. O que fazer quando o peito dói e toda canção faz lembrar do que foi e talvez nunca mais vai voltar? É aí que a saudade machuca e o coração descompassado parece parar. E aí então você se pergunta se esse amor pode um dia voltar. Quando os olhos brilham demais e as lembranças não te deixam em paz, e você se vê sem saída. O que fazer quando o peito dói e toda canção faz lembrar do que foi e talvez nunca mais vai voltar? É aí que a saudade machuca e o coração descompassado parece parar. E aí então você se pergunta se esse amor pode um dia voltar. É aí que a saudade machuca e o coração descompassado parece parar. Você se pergunta se esse amor pode um dia voltar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares.